Pela mulher. Quando me ver sentar, tu vai gozar quando me sentir. Ai, love you, baby. Se é uma sentida, me inoque. Já que assiste ao meio das produções. Eu sento rebolando. CM Produções. Aqui a diferença em produção é notável. Te catucar, te catucar, te catucar, te catucar. Pela mulher. Quando me vê sentar, tu vai gozar quando me sentir. Ai, love you, baby. Se é uma sentida, me inoque. Já que assiste ao meio das produções. Eu sento rebolando. Tamo chamando seu nome.